A verdade será o que eu quero mudar de vida. Estou saturado. Estou saturado do hotel. Afinal, aquilo é um negócio, não é? O hotel não é para dar prejuízo, é para dar lucro. E eu não quero estar desse lado do negócio. Porque compreendo, será o. Vivi 10 anos em Derza, ou em Timbuktu, ou no caralho mais velho. E a verdade é que só não fui sem abrigo por causa da minha mãe, que me pagava a renda. Hoje em dia seria incomportável a minha mãe pagar-me a renda, com o preço das rendas, no preço de um quarto em Timbuktu, em Derza, no Porto. 400 euros por um quarto. Seria impensável a minha mãe pagar uma renda. Por isso voltei para aqui e deixei o Porto. Mas se estivesse no Porto, e se não fosse a minha mãe na altura, teria sido sem abrigo. Porque não teria como pagar uma renda. Nem que de um quarto. Vivia em quartos que chovia, vivia em quartos que tinha pulgas. Mas vivi. Mas eram rendas. O último quarto não chegava a 200 euros a renda, mas depois tinha que pagar água e luz. Mas pronto, mas chovia, tinha térmitas, tinha pulgas, enfim. Mas vivia, foi o meu estúdio durante 10 anos, pintei muito nos meus quartos. Tive a sorte de encontrar uma galeria que me vendeu muitos quadros, que me comprou muitos quadros. Também ajudou, foi a minha mãe a ajudar-me. E a galeria também, mas depois a galeria secou e as rendas começaram a galopar daqui a uns anos para cá. Voltei para casa, voltei como filho pródigo para Tintos Rios e ao mesmo tempo arranjei um trabalho. E agora estou a ver se já estou a trabalhar para comprar discos e livros, porque o dinheiro da minha reforma chega-me. Não pago renda em casa da minha mãe, não pago alimentação. E eu estou a trabalhar, estou saturado de trabalhar num hotel que está do lado de lá. Por isso estava a falar, tentar falar consigo já há alguns dias, Serol, porque há dias falei com a Filomena e ela ajudou sem abrigo e expliquei-lhe o que acabei de falar agora. Mas ela onde está não precisa de mais ninguém. Mas falou-me em si, Serol, e o senhor ajudou sem abrigo. O Serol disse-me que me ajudou sem abrigo. Não precisa de ajuda, seja algo. Custa-me estar de lá este lado, deste lado. Custa-me se. Quando fui trabalhar para o hotel há 4 anos atrás, geral, trabalhava 12 horas por noite. Ganhava bem menos do que ganho agora. Mas gostava do trabalho. Foi uma maneira de me sentir útil e de ganhar dinheiro. Depois de muitos anos no Porto sem trabalhar e viver de subsídios, não é? E claro, do meu trabalho também, trabalhava como pintor, não é? Pintava quadros e continuei a pintar, foi isso, essa é a minha paixão. Mas, como. Mas nunca vivi bem, não é? Nunca vivi bem no sentido capitalista do termo. Uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, uma boa mulher. Ginásio, coisas do género. Nunca vivi bem nesse sentido, mas de outro sentido vivi uma vida rica. E agora queria deixar o hotel porque não estou lá, não me sinto bem daquele lado. Compreenda, será? Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. No quarto mais barato do hotel, o mais fraco, um quarto sem ar-condicionado, na cave, com apenas um janelo para a rua. Estão a pagar 820 euros mais taxas. São mais 42 euros de taxas. A Câmara Municipal aumentou a taxa de 2 euros para 3 euros por noite e por pessoa. Logo, 820 mais 42. E é o quarto mais barato. E eles estavam a morar em Penafiel e ela trabalha no São João e estava a chegar tarde todos os dias por causa dos transportes. E avisaram que podia perder o emprego e eles mudaram-se para o Porto, para o hotel. Ele é temporário nas obras, agora está a arranjar um trabalho como padeiro, à noite, e é um salário para o hotel, sem alimentação. Não estou bem, não me sinto bem. Não me sinto bem estar deste lado da barricada, se puder chamar o direto à habitação com uma barricada. Depois falamos, falo então lá com a sua associação, depois diga-me qualquer coisa. Estou a pensar em trabalhar até à Páscoa, eu não queria ficar sem fazer nada, depois deixar o hotel, queria contribuir de algum modo para os sem-abrigo.